abram o caminho. Com vocês, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta. O show da Carroça da Saudade. O mais moderno e tecnológico show de saudade que você já viu e ouviu. Tudo bem, galera? Meio século, 50 anos, Vila Nova. E a gente fazendo a festa, muito pra ideia, valeu Toninho. E vai seguindo o fluxo, a galera chegando, muita gente de Belém do Pará também juntinho com a gente, pra curtir aquela saudade legal. Vamos nessa, meu irmão. 50 anos do Vila Nova. E a saudade vai rolando, Franzini, a partir de agora. Vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Vamos nessa, saudade. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Se Deus quiser, volta. Buscando ainda mais o coração. Saudade pra você curtir, Franzini no comando. Eu não tenho medo de amar, DJ Wellington. Mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Coisas do coração. Abraço toda a galera da equipe Mega Shop. Um abraço para vocês. Nosso amigo Jorginho também por aqui. A Suelen, o nosso casal Canibal, toda a equipe. Já tá por aqui. Um abraço do Franzinho. Olha o meu capitão Alexandre na área também. Sua celebridade. Um abraço do Ali do Franzinho. Equipe topa tudo. Um ano aí. Trouxeram o bolo. Um abraço do Franja. Um abraço de toda a galera da carroça. Queria abraçar também toda a diretoria da festa aqui do Vila Nova. Que festa bonita. A gravação do DVD, Maicon, da Cyber Produções, fazendo a festa. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. A carroça. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão, tão difícil pra explicar. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Queria abraçar toda a galera de Paraubebas. Tá por aqui, um grande abraço. A galera do aplicativo que escuta a Rádio Metropolitana. Um grande abraço aí do Vale do Franjinha. E também a galera de Colares. Muito obrigado pela audiência aí do nosso programa de segunda a sexta, de 14 horas às 15 horas. O Carroça Show! Quando você for. Luan Pantosa também. E a comitiva dos Cidades. Rádio Outeiro, rapaz, a galera veio romper fronteiras. Que bacana, é saudade rolando. Bigatuba! E o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Muito bacana, pega a patroa, vai dançar. A família Talismã também por aqui. Futebol e cerveja, como é bom! Quanta liberdade! Ah, como tem moça! Como tem moça! E a velha linda! Deixa eu abraçar aqui nosso amigo César, linda, o grande, o Montanha, o Mix, rapaz, a galera serrando! Como tem moça! Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Vamos embora, saudade e sucesso, a gente vai detonando. Vem aí a única boate de Colares da Monsada Itapuã. A organização do meu parceiro Reginaldo. Mas parecem coisas lá do céu. Família Mega Shop está se preparando por uma super festa. Que tem um festa de saudade, viu, gente? Na vigia. Essa festa muito esperada. Os nossos fã-clubes, toda aquela véspera do Ciro de Vigia, meu Deus do céu. Vamos nessa! Existe todo um folclore esperando para ser explorado. E existe um povo maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos e o coração cheio. Bora curtir, bora dançar, carroça! A carroça. Eu tenho tanto amor para te dar, Lúcio CDs. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. Meu Deus do céu. Tanto amor eu tenho pra te dar. Galera do Bar do Pop, da Fazendinha. Um abraço aí do Franjinha. Galera tá em peso aqui, curtindo a Luciosa. Muito obrigado, galera da Luciosa aqui, Pai Deguan. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo. Tem um CDs ao vivo aí, circulando com o maluquinho. CD ao vivo do Toninho, da Pai Dégua. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho. Hoje a Kathleen veio romper fronteiras. Carreira solo. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor. Equipe Nem que me lasque. Galera de Belém, galera do Bengola tá aqui. E a nossa equipe que rompe fronteiras, carroça é festa, meu Deus do céu. A líder! Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto. Bora, careca, bora trabalhar, viu? A menina do cabelo vermelho, a Jingo. É. Os shakes não vieram, só tem um hoje. Curtir saudade pra você, Luciosa! Falo do Marajó! DJ Wellington Franjinha. A gravação do nosso amigo Michael da Cyber Produções. Um abraço a você! Alô, Michael! Não tenha vergonha de chorar. Os amigos Xandão também, o Valdinei. Alô, Preto, Jefferson, Alex e Rosiane. Família Talismã, tá juntinho aqui. A carroça. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. O caceteiro Wellington Franjinha. Luxuosa carroça da saudade. Se ele fez você sofrer, foi ele que... Agora, pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Valeu, Tom, muito obrigado pelo apoio, parceiro. Rodolfo, da Foxy Turismo. Tá por aqui, um abraço. Saudade rolando, Picatuba. Amigo Beto, grande, futuro vereador de Colares. Abraço a você, Beto, Karina Gama. Muito obrigado pela receptividade e sua residência. Já já tem sítio. Tudo esse carinho que guardei. Sueli da Vigia, equipe Mega Shopping, da Salcanimba. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama. Tá chegando aí o Hudson e a Fabi. Vamos noivar aqui na Luxuosa. E eles falaram, Franjinha, eu vou escolher uma fronteira. Vou noivar, eu tenho que casar e voltar. Sou eu. Ah, mano, te amistrua. O seu verdadeiro amor sou eu. O nosso drone da Cyber Produções aí, já circulando, registrando imagem. A galera tá curtindo a saudade. A gente bora, Luxuosa, pra você. Vamos embora. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai... Você da Mauri, um abraço a você, Mauri. Fernando da Cegonha é o nome da emoção. Sou eu. Sou eu. Sou eu. O João e a Vera. A Vera. Sou eu. Puta banana tá aqui. Seu verdadeiro amor sou eu. Olha só, amigo Paulinho também, o Rosério da Nike. Um abraço pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Meio século do Vila Nova, Picatuba, galera chegando de Colares, de Vigia, São Caetano. Grande abraço a todos vocês, tá bom? Bora curtir a saudade, tem muita coisa boa pra rolar. Já já tem um show do animal pra vocês. Carroça da Saudade. Luxuosa para recordar. Vida segue crescendo, paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Ô, artista, cadê o artista? Os criticados. Um abraço a vocês, galera de Itabocal. Ezequias, o Alexandre, o Leãozinho também, a Princesinha. Já juntinho com a gente, um abraço do Franjinha. Jogamos uma Cyber Produção. Cantemos uma canção. A carroça. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, por isso sou assim, por isso eu canto assim. Milena e a Verona, família Balé, um abraço. Por aqui, está de boa. O palhaço, o artista, carroça da saudade. Tudo assim, mais diferente, começa a mudar o presente. Olha, família, quarteto do álcool, um abraço. 5 anos de curtição aqui de Bicatuba. Muito obrigado pela presença, tá vendo? Estamos aqui recordando de bom. Carroça da Saudade. O som feito pra quem gosta de recordar. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suco. Galera do Atlético, o trabalho, Itabocal, abraço o professor Tom de Anasaz. E aí, Tom? Um abraço pra você. Até já perde o sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. O artista cabelo, artista. Uma música Kigo. Nosso amigo Hudson oferece pra Fabi. Passa o pano. Mas pelo amor de Deus, a galera do e não para. Nosso amigo comigo também, um abraço. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Pois é, Hudson. Uma coisa tomou conta do meu coração. Olha o coração! Alô, careca! Com esse olhar negro de menina, me fez nascer. A Ruivinha, eu chamo ela de Jean Grey. Da paixão. É verdade. Aí, Jadson! E agora? O gerente da Arena! Direito! Da Barão também, sou a primeira dama! Você. Um abraço pra você! Equipe Mega Show da Vizinha. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Olha o parceiro Scooby, diga assim. Ouvindo Fronteiras aqui com a Luciosa, muito obrigado. Tá curtindo a saudade, tá curtindo, só de boa. Alô, DJ Franginha! A carroça. E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Para Reginaldo. E aí, meu irmão? Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Já já tem tupinho. Calar sua boca bonita com um beijo meu. DJ Bruno Digital, um abraço a você. O caceteiro de colares. A deusa que representa minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder... De aniversário da Girlane, hoje ela completa mais um ano de vida aqui, papai do céu, abençoe você, tá bom? Princesa, são milhares dela, a deusa da minha... Parabenizam, estamos aqui! Ternura da minha alegria, pra fazer a festa e a saudade rolando, franjinha. Aqui é Lúcio Cedês. Agora é a sequência da Caixa Preta. Como é que é? Vem à noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada. E a galera do Bar do Rabo. E o slogan é assim: vem tomar no rabo. Um abajur. Um abraço toda a galera, valeu. E o lençol azul. Cortinas de seda. O seu corpo nu. Menina veneno. O mundo é pequeno. Nosso amigo Jiraya. O endinheirado. Em toda a casa. Por aqui, alô Jiraya, leva ele pros Vingadores, família da Luz também de Santo Antônio, de Colares, um abraço pra você, tá aqui, Carroça da Saudade. Seus olhos verdes no espelho, brilham pra mim, seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Nem que me lasque, um abraço. E a família toda vendo. Tá todo mundo aqui curtindo a luxuosa. Carroça da Saudade. Seu amigo Hudson e sua bandeira de 50 metros. Já por aqui. O nosso amigo Jean, o Mala também tá juntinho, o Jonathan, alô Renan. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto. Querida Fran, de Colares, um abraço pra você, viu, Fran? Aqui no Piquetuba. A galera endoidando, o cabeção tomando todas. Olha o Marcos lá de Paropebas. O nosso vídeo, no nosso programa do Carroça Show pelo aplicativo. Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. E a menina? Menina veneno, você tem um jeito. Sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Me entorpecer. Me entorpecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lourinho Rolimes aqui. Essa aí o Jorginho oferece pra Sueli com muito amor e carinho. Se liga, casal canibal. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, estrela, estrela, o meu universo é você. Felicidade é um instante de prazer. 2 de junho. Tem a festa aí da equipe Cachacinha. Sei lá, em Tabocal. Organização do DJ Aéreo Virtual. Um abraço pra você. Muito obrigado pela presença. Valeu. Meu mundo está dentro. E que atua é a Luciosa. A carroça. Porque já tenho mais de 1000 razões. Carroça da Saudade. Tecnologia e profissionalismo. O show da carroça da saudade. A verdadeira realidade musical em recordações. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de 1000 razões pra viver. Você me dá carinho. Equipe Bobson, dá por aqui um abraço. Um abraço do Franjinha. Bingo do Boi, Vila Nova. Casar, Romarinho. Estrela, estrela. Vai ser mais tarde aqui, viu? Cidade é um instante. Tô sabendo que essa festa é Pai Deguão. Estrela, estrela. O meu universo. Você Dali Carroça. Aqui é Lúcio Cedês. Marília, Vila Amor. E a tua, rapaz. Um abraço a vocês. Para recordar a Luciosa aqui. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Isso foi acontecer. Careca no carroça é festa, sou celebridade. Não vai dançar hoje, cara. Tá de férias. Vou esperar, vou esperar. Eu só pensei em ser feliz. Chegando no casamento tá ruim vir. Já me falaram. Foi tudo que eu quis. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Jiraya é o nome da emoção. Por aqui, rapaz. Ele só trouxe 3 milagres hoje. Eu só pensei em ser feliz. Querida Jéssica também, alô Diene, Luiz também, protético, Jaquina Luciosa. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Érica e Sueli, abra aqui, Mega Shop. Tudo pra mim. Carroça da Saudade. Lúcio Cedês. É nós mesmo, vagabundo. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou num caminho incerto. De alguém para Silvia, com muito amor e carinho. Conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. E aí, Amauri? Depois de amar, se foi pra não mais voltar. E aí, equipe topa tudo! Sem sua presença, vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar. Fernando da Segunda é por aqui. O famoso Fernando que mora em Vila. Mas eu sei que o tempo é que dirá. você vai pra mim voltar. Alô, Renan! Saladiel também! Simielzinho, Alex, GTP, um abraço! Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Cyber Produções, registrando imagens. Claro, a gravação do DVD Vila Nova! 50 anos, meio século e a tradição que detona luxuosa. Carroça da Saudade. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença tem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta, pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito e usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Às vezes tem músicas que marcam o nosso coração, né? Marca aquele registro que você sabe, fica na cabeça pra sempre. É assim, a Luciosa recordando. Carroça da Saudade. Tudo que você presente eu sou. Tigrão da Van, a sua dama Érica também, a galera do transporte alternativo, 224 de vigia. Um abraço toda a galera, valeu. Tá todo mundo aqui com a Mega Shop também. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Também do Bom Preço, pra quem comitiva do amigo Camarão. Passa todo mundo aqui curtindo todos. Valeu, tá todo mundo derramando. Alô, Beto de Colares, papai. Já já, DJ Tom. Agora Castanha Lense. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento. 3 e 4 de agosto. Em Santo Antônio de Colares. Questão de tradição. Vai detonar um Siqueirão, Carreta Veneno. Promoção do nosso amigo Bonzó, também o professor André. Valeu! Pode completar seu beijo, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Eu venho toda a comitiva da Kathleen hoje. Eu fugi do paraíso. Tá todas as meninas eufóricas. Aquela noite pesada,

Eita, Charamânia. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, saio por aqui. Gerente Juninho já por ali também. Pra lhe procurar. O homem do trailer. E pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você usina, grito, se chame pra dançar. E num longo abraço vamos já subiu. Esquecer. Cancelado por vamos tempo indeterminado. Todo mundo ver. Né, Pantera? Você vai dizer depois de um longo beijo. É você que eu desejo. A carroça. Música é pra você recordar. Pra você lembrar. A Luciosa sempre. Quiatuba. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Doutor Ailton, sua primeira dama Silvana, quero dar o ar de sua graça aqui hoje. Vou tirar a saudade, valeu. A Sueli também, a Érica, no apoio. De outras pessoas já gostei. O homem dança. Eu sou um eterno apaixonado. Futebol, cerveja, tem que falar. Com a família Talismã. A galera aqui, recordando. Carroça da Saudade. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. O Renan também, nosso amigo Fábio, do Bom Preço. Um abraço a galera aí, valeu. Assessoria do Beto. E a esperança do meu lado. Nosso amigo Beto, o homem do trator. De outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Ah, DJ Franginha! A maior evolução tecnológica em aparelhagem do estado do Pará. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha o coração que seja. Rapaz, o doutor tá numa pegada aqui, ele não quer sozinho. Mais. Quer mais parar? Vai pra cima, doutor! Alguém a quem eu ame. Triste, que tenha muito amor pra dar. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. O show da carroça da saudade. A verdadeira realidade musical em recordações. Carroça da Saudade. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Daqui a pouquinho o Tom comanda pra fazer a festa. Quero alguém que queira. E o negócio, a panela de pressão. Prometo me. Vai borbulhar e o bagulho vai endoidar. Todinho. Vai! Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. A Maurinha, a Ruivinha, já bailando por ali. Que me dê muita. Alô, Cleiton, Mia, o Fabrício e Yara. Que me ofereça. Galera de Coraci, valeu. Na hora de dormir. Falei pra tu. Falei pra tu, saudade aqui. A carroça. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Entendendo encobiçado. Nosso amigo Rogério Ribeiro também. Alô, Maílson. Aquela... Tá todo mundo aqui na Luxuosa, valeu. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Outro grito também, nosso amigo Paulinho. Eu já. Rogério da Nike. Sou feliz. De Santo Antônio. Com aquele amor que eu nunca quis. Luxuosa Carroça da Saudade. Orgulhosamente Marajoara. Eu vou tentar esquecer Lúcio Cedês. Eu vou tentar devolver. Vou ser o grandalhão Daniel, sua esposa. Já abra aqui um grande abraço no Franjinha. Quando eu mais precisava do teu. E é deletado, dessa vez levaram tudo. Mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Ai, meu búfalo! Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura. O melhor mecânico na área, meu irmão. Eu já te esqueci. E aí? Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Fala, Jorginho! Que eu nunca quis. Essa música assim eu me lembro. É do clube do Jorginho lá da Vigia. Aquela piscina lá atrás, cervejinha. Tenho medo de não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher. César Motora também. E o Mixi só cerrando. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Mas o meu capitão tá bailando, meu irmão. Irmão, pelo amor de Deus. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. não passei de nada pra... O doutor aqui do lado falou, franjinha, igual a tantos que você... Pra ir na carroça tem que dançar, meu irmão. O quadro da Xanamana é com a primeira dama. Pra não mais sofrer. A hora da saudade aí, franjinha, recordando Piquetuba. E a gente vai detonando muita saudade. Triste canção. Olha o shake varão. Esta dor que trago no coração. Não sou Alexandre de Curuçá também, minha querida Lili. Sinto todo mundo por aqui completando. Carroça é festa. Porque este mundo é tão triste. Tudo existe pra gente sofrer. Mas não sei, felicidade quero encontrar. Fiz mil sonhos, acabo de recordar. Idealizei tantas coisas e tudo ficou em sonho, mas nada. Fiquei neste mundo perdido e agora sentido procuro evitar. Angel, também sua celebridade na área. Quieta, a loira das comidas, da angustura que eu perdi. E por sinal é joia, joia. Aí o Rivinha. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Sabe aí, eu vou cair curtido lá na Nideu, lá nos altos, meu irmão. E a minha salada de alface na área. Que é tão triste a gente ter que esperar. E pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Que é tão triste. Aí, maluquinho, tem gente querendo ceder do Toninho. Bora circular. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Quero saber de uma vez, se adianta, meu Deus, esperar. Alguém que um dia se foi me fazendo chorar. O Pet Saudade da Vigia. Na história do Círio da Vigia, viu? Sofrer. Vai ter aquela tertúlia. Preciso. No Clube do Jorginho. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Diga, diga, diga, diga. Alô, DJ Franjinha! O caceteiro Wellington Franjinha. DJ Wellington Franjinha. Diga, diga, diga. carroça. Eu quero saber de uma vez, se adianta, meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Bora, Beto, bora, Beto! Beto, cadê a Karina, hein? Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse... É, grandalhão, o patrão não trouxe ela, né? Diga, meu Deus, mais uma falha. Morrer de esperar. Dá-lhe carroça. Sentir seu corpo em mim, eu não posso resistir. O vassado, mas gerente do geladão de vigia, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho uma vida pra viver, quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus, você é tudo que adoro, que adoro, que adoro. E aí, Luciano? Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Carroça da Saudade. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Abraçando nosso amigo doutor Ailton, sua primeira dama Silvana, o Tigrão também, a Érica, do Transporte Alternativo de Vigia, é o nome da emoção. Eu quero sentir seu corpo em mim, eu não posso resistir, mais um instante. Já já tô detona. Eu tenho uma vida pra viver, quero estar só com você, amada amante. Vai! Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi. Galera do Fox Turismo, um abraço, galera, gastando todo o dinheiro, mas amanhã recupera. Eu quero viver os sonhos teus. Obrigado, galera do Fox Turismo, valeu. Tudo que adoro. Obrigado pelo carinho que tem pela luxuosa carroça. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você ilumina. Muita saudade detonando. Frangília pra você. Você vai me matar, ou então deixar louco. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar, de quem sabe tudo, que manja tudo, entende tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E aí, que me topa tudo. Um ano de existência aí. Amado. Já já. O Célio Bolo, tá todo mundo comemorando. Galera da Almir Gabriel, valeu. Gostei da bandeira aí, pode crer. Um abraço no Frangini de toda a galera da Luçosa, valeu. Equipe topa tudo. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei em ser bobo, me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar de quem sabe tudo, que manja tudo, entende tudo. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado Rodrigo também, nossa amiga no seu querida Samela Washington, Leozinho também da carreta mega atrevida. Um abraço, Louças. Um abraço da carreta mega light também, toda a galera ali. Pois é. Um abraço do Franginha, valeu. Rapaziada aí, um salve do Franginha, galera que escuta também o nosso programa da Luciosa. Valeu, meu irmão. Jamais pensei em ser bobo, me perdi. E Babuino, por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. O maior fenômeno do Pará, luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.